Deus, nesta noite de festa, opera em nosso meio, toca as nossas vidas, salva por tua graça e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. as mãos e diga: Ó Senhor.